Torres de Salvador, boa noite. 1645, ponto de Tarão. 1-0, pronto para decolagem. Bruno 645, autorizado ali, área de decolar, ficha no 0, vento 170 graus, 08 nós. Ali decolando 0, voo no 645. Gol no 645, decolador 29, chame controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom trabalho. Boa noite, gol no 645. Gol no 645, contato radar na decolagem, subavia, estão voando para o nível 360. Estão voando para o 360, gol no 645. 62. Vamos esperar. 62, 59, autorizado Linhares decolar, pichando 0, vento 160 graus, X08 nós. Linhares decolar, 62. Papatango Romeu agora. Paulo, boa noite. É Sideral Serra da Pessoa. Sideral. Tanto uniforme, se encontra no pátio 4, solicita autorização, reboque para o pátio 3. Tenente Federal, Sideral uniforme, reboque autorizado, inicialmente está em interseção Oscar, aguarde para ingresso via pista para o táxi. Tenente, aguardar para ingresso ao pátio para o pátio táxi. Okay. Papatango, Romeu, reporte na atualizar táxi, reporte no táxi do papá. Geral, o CA Delta informa apenas confirmando reporte na Taxi Oscar, ok? Ciente. Confirmando, o Sideral Segurança Uniforme aguarda ou inicia o reboque até a entrada da Taxway? Utilizado o reboque até a Taxway Osh, ok? Ok, ciente. Então, 6259. 6259, decolado aos 3 meses, no controle, no 2-8. 08. Para ingresso, o Papatã envolveu o Pistola 7. Autorizado, reporte Capitão 07, alinhado e pronto, Papatão Romeu. Estará alinhado, pronto, Capitão 07, Papatão Romeu. Beleza. Só um ponto para 3.000, gentileza, 6259. alinhado, Vila 7 pronto, Papatango Romeu. Rádio Papatango Romeu. Aguardando. Papatango Romeu autorizado decolagem pista 17, vento 1970 graus, 10 nós. Rio Elanto, decolagem pista 17, Papatango Romeu. Papatango, Papatango Romeu, decolado 41, chama o controle 120 decimal 8. 208, boa, Papatango Romeu. Serra Delta Uniforme, se encontra na Oscar aqui aguardando o procedimento para a reboque. Tente, Serra Delta Uniforme, mantém a posição na guarda. Gente, na guarda. Romeu, papai Romeu, golfe na escuta da torre. 2-1-3-0-0. Samba 1 para 3-0-0, Papatango Romeu. Opa, Romeu, Golf, boa noite, livre acionar, reposto pronto pro táxi. Romeu, Golf tem estimado pro táxi? 2 minutos? Acende. Autorizado, no meu primeiro golfe, aposto na taxa de papá. Eu vou ficar para o próximo ingresso. Romeo Golf, autorizado, ingresso, pista no 7, aposta alinhado e pronto. Aposta alinhado e pronto, Romeo DM-6259, chame Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 2835.25, 6259. Papatango Romeu, chame Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 2835.1, Papatango Romeu. Romeu Golf, autorizado decolagem, pista no 7, vento 170 graus, 08 nós. Romeu Golf, Terra de alta uniforme, na escuta. Na sua escuta, tudo. Prezado, início do reporte, via pista, reporte livrando na Taxa Lima. Ok, reportar, livrando a Taxa Lima. Romeu Golf, decola 248, chama o controle 120.8. 120.8, grato. Controle Salvador, boa noite. Romeu Golf decolou no momento, no perfil da Mombo. Papá Romeu Golf, em contato com a dada decolagem, suba via, sai da Mombo para o nível de voo 240. Via Mombo para o 240, Romeu Golf. Formação 3290, acione identificação dessa, para o nível de voo 050, da presente voo ITAP para interceptar via Bom Médio 1. 3050, identificou voo ITAP, então 3290. Charlie. Starboard, good evening, Azul 2781, join the Azul 2781, clear Manapa and takeoff for runway 10, wind 170 degrees, 129. Roger, please line up and take off runway 10, Azul 2781. Zero cancelada, restrições TAP desça para 2000 pés, ajuste no zero no meio, autorizado ILS X-Ray da pistão no zero, reporte estabilizado. Cancelada, restrição e TAP desça a 2000 pés, autorizado X-Ray, vai reportar estável, tá 3290-2016. Santa 3290, informe chuva leve sobre o campo, porém permanece visual. Tente, Santa 3290. Small 8, Azul 2781. Salvador Departure, good evening, Azul 2781. Azul 2781, radar contact, on takeoff, climb flight level 160 via Arbor 1 Departure. Via Arbor 1 Departure, flight level 160, are we clear from resolution of 100 above 15 miles DMA from Salvador? No restrictions, climb flight level 160, Azul 2781. Unrestricted, flight level 160, Azul 2781. 705, autorizado diário, mantenha a pista no zero. Ali mantém na 10, Gol, 705. Meu Golf chame Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 12545, 12685, Romeu Golf. Delta Uniforme, livrando táxi 1715, acessando a Lima. Tirar o Serra Delta Uniforme, para ingresso parte 1, chame solo agora no 21.9. Gente, chamando a torre no 21.900. Bono 705, autorizado decolagem, pista no zero, vento 180 graus, 12 nós. Autorizado decolagem, pista no zero, Bono 705. Voo no 168, a sua identificação, desça via Bomed 1 para o nível de voo 050. Desce via Bomed 1 para o 050, voo no 168. Voo 705, decolador 59, chame o controle 120.8. 208, boa noite, voo 168, este é o controle Salvador, aciona identificação, desça 050, ajuste 10 no meio, chegada Bomed 1. Chegada Bomed 1 até o 050, identificação, voo 1168. Voo 705. Prossiga, voo 705. Contato radar, subo 360, direto Leda. Contato radar, 360, direto Leda, voo 1705. Brisou, TAM 3290. TAM 3290, completa aproximação, chama a torre no 8.95. 8.95, TAM 3290. Oi, Salvador, TAM 3290. TAM 3290, ajuste altímetro no 0 no meio, continua a aproximação, reporte visual com a pista no 0. Vai reportar. Copa Pista, 3290. 3290, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 10 nós, sem chuva sobre o Copa agora, pista molhada. Autorizado pouso, 10, pista molhada, 3290. 1168, informa o tráfego, posição de 11 horas, 2 milhas, rumo oeste, cruzando 9.200 pés para o nível 1160, um Alfa Tango 72. Ciente do tráfego, gol no 1168. Azul 2781, informa o tráfego, posição de 10 horas, 20 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 100 para o 050, um Bravo 737-800. Aqui, sentido do tráfego 2780. Okay, 10 o'clock, 17 nautical miles, north eastbound, crossing 100-050, Bravo 737-800. Roger, we have traffic, gas climbing, expediting our rate of climb. 705, foi Doclo, da presente. Ok, Doclo, da presente, obrigado, gol. 705. Solo 1-21-9. 219. 1 after crossing flight level 110, cleared flight heading, Conquista. Roger, after passing flight level 110, flight heading direct to Victoria of Conquista. Thank you very much. Bono 705, chame centro Recife em 128.35, a perna 125.1. 128.35, 251, 68, desça, cara, 2000 pés, ajuste no 0 no meio, livre LS, reporte estabilizado. Autorizado LS, descida para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, reportará estabilizado no 98. Torre Salvador, Cordial, TAM 3897, ponto de espera da 90, está pronto. TAM 3897, precisa alinhar e decolar pista no 0, vento 180 graus, 089. Tem livre decolagem da 10, TAM 3897. Center frequency 126.0, if unable 128.8, so long. 126.2, if unable 128.8, so long. 120, 1260, the first one. Okay, 260, thanks. Salvador, gol no 168, estabilizado em LS X-Ray. Gente, gol no 168, complete a aproximação, champagne no 18.95. Torre 118.95, gol no 168. Torre Salvador, gol no 168. Gol no 168, ajuste altímetro no 0 no meio, ponte visual com o campo. Ajuste no 0 no meio, reportará. 1168, avistou o campo, agora passando 900 pés. 1168, da pouso, pistão no zero, vento 180 graus, no zero nós. Livre pouso na pistão no zero, 1168. Zona 68, sala 16, direita 21-19. Direita 1219, gol no 168. Chame-se para o Recife em 128.35, alterno 25.1 no bom. 1099, ponto para dar 10, pronto. Pouso 099, autorizado a alinhar e decolar pista no zero. Vento 1 no 90 graus, 8 nós. Alinha e decola da 10, com 10099. No 099 às 21 no controle em 208, boa. 08, boa. Controle Salvador, boa noite. Gol 9099 de Ecola. Gol 099, contato radar, turma nível 360, saída arco. Fugiu na água, acendendo para o 360, gol o 1099. Condições de voo elétrico. Condições de voo elétrico. Afirmo? Gente, voo elétrico. Direto elétrico,